alguém te disse que era fácil, te enganaram, irmão. A vida continua, agora é andar na contramão. Vencer os desafios, superar a dor, passar no mar vermelho, acreditar no Redentor. O sangue derramado de Cristo no madeiro nos compra do pecado, nos faz do céu herdeiro. Viver em santidade pra nós é uma questão de honrar aquele nome que é a luz da escuridão. Brasil 2013, o rap é nossa voz, a Bíblia, nossa essência, que nos faz vencer o feroz. Parceiro, ligeiro, astuto na jornada, sua alma tem um preço, irmão, é longa caminhada.